ter tudo na mão. Tão acostumado a ter sempre razão. Perdi a noção de tempo, espaço e direção. E agora vem você dizer.